4-0, autorizado a decolar, 1-0, ventando 0-0 graus, 0-8 mais. Decolar hoje também é 1-4-0. Tinamiano 4-0, decolado ao 5-0, controle 1-2-0 da cima 8. 2-0-8, ó. Estabilizador. Bom dia, novamente 1094, estabilizador, localizador, esse foi o Amazon. Vicente, voo 1094, a última aeronave que aterrizou avistou o campo a 400 pés, porém a chuva sobre o campo está leve. Visibilidade 4 mil metros, pista molhada, ajuste 1098, informe avistando o campo. Certo, agora estabilizamos aqui o 1090, obrigado pelas informações, já passaremos a visão, avistando 1094. Azul 407, final 12. Quem é? Azul 4207, final LS 6.0, 12 milhas. Azul 4207, informa o teste estimado de 400 pés, visibilidade 4 mil metros, chuva leve sobre o campo, pista molhada, o ajuste é 1098, informa avistando. Teste das condições, ajuste 1098, Azul 4207. Confirma a sequência para pouso. É o número 2. Gente, 407. A sua 700 pés, 1094. 1094. O motorizado, sinal 10. O vento é 1000 graus, 07 nós, de proa. E no momento não chove sobre o campo. Sim. Autorizado pouso 10, 1094. O azul 4207. A aeronave da Boa estou a 700 pés. Gente, obrigado. No solo, ao 58, chame solo 219, alura. 219, alura, 1094. 900 pés, o voo 4207. Azul 4207, pouso autorizado na 10, vento 100 graus 05 nós, voltou a chover, chuva leve sobre o campo. 74207. Livre pouso lá no zero. Queima, livre pouso no zero. Salvador, bom dia, no 739 da Gol, 3 vias para o externo, contra a embaixada de Sá. Teste Gol 739, como teste estimado de 910 de teto, visibilidade 4.500 metros, chuva leve, pista molhada, o ajuste no 018, informa a distância. 10 para Maravilha Santos com 1.018, Gol no 039. Chame o Salvador 1-9. Pois 1-9, obrigado. Silva. Bom dia. Com o Puno 250 estabilizando o meio LS Whisky Down. Puno 0. Desde o Puno 250, bom dia. Continua a aproximação, pode usar o concampo. Vertical agora a chuva leve, pista molhada. Tráfego cruzou a frente, já avistou em torno de uns 600 pés. Creio que o que esteja restringindo é pela visibilidade quanto à chuva, ok? Pode usar o checado, 90 graus agora o vento, com 3 nós e o altímetro no 0 no 8, 18. Como é que vai reportar a visual do ano 250? Avistou o gol 1250. 3250, 350 sendo autorizado, vento variável 2 nós. É, chegou o 1250, avistou aproximadamente 1000 pés. Direita via Foxtrot no solo 1, 219. Direita Fox, 219, com solo 1, 1250. Foxtrot 7402, quanto é? Ah, relativo aproximadamente 4 milhas, baixo para lado. Esse aqui é um campanista? Ah, relativo. Já foi avistado, pista no zero uma olhada, na vertical chuvisco, vento 080 graus, 2029, altímetro 08, fuso autorizado. Sim, fuso 0. Tempo. 340, solo 20, taxi Eco, solo frequência 1, 2, 1 nesse manual, bom dia. Oi, bom dia, tá? Salvador, bom dia, 6200, avisado no final do X-Ray, 0. 6200, já pode voar com o campo, teto estimado em torno de 1 mil pés. A gente está agora sem chuva, que está ainda molhada. Vento 100 graus, 29, 1018 altitude. Estamos ativos, obrigado, vai reportar. Oxa, 6200. Checado, 90 graus, 2 horas, que estão zero, molhada, ou autorizado? Pós autorizado, 90, Oxa, 6200. Olha, tem um lixo de animais, eu posso ir em Jazera, vai chamar lá. Vou trabalhar, sai de baixo. Passo pela frente, avistou em torno de 1.400 pés. Na mente, fica agora sem chuva, pista molhada, lixo de animais. O vento variava 2 nós e o altímetro 0.8. É, passa. solo 25, direita, chame solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, 0, bom dia, Oxa 62, 2, 0. Johnny Mike no solo aos 3-0, vai a pista direita, a posição no patch 3 é a 07 do patch 3. Chama o senhor agora no 219 para orientação de táxi. Bom dia. 219, posição 07, vai dar para o senhor, vai para o senhor. Salvador. Bom dia, Lazio 2780, estabilizado sinal 90. 2780, frente do tráfego, reporte visual com campo. Tráfego usou frente, eu estou em torno de 1700 pés. Pista molhada, na vertical sem chuva. O vento calmo, altímetro 0, 1.7, 1.17. Avistado, vento calmo, pista 1.0 molhada, na vertical agora chuvisco e o altímetro 0.7 por 8 horas. Bom, 0 mais 4, pronto. Bom, 0 mais 4, 4. Bom dia, aliás, manter esse lugar. Valeu, Matheus, 0 mais 0, 0 mais 4. 1, 2, 7, 1, 0, 0, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, variável 2, 0, 2, 9, altímetro 0, 7, 17. 3, 17, autorizado aliar e decolar com 0, 9, 4. 3198, tráfego avistado, continua aproximação, recorte Índia Serra baixada travada, vertical chuvisco, pista molhada, vento variável 39, altímetro 1017, 1097. Vai passar a Índia Serra baixada travada, 398. Vento variável 29, altímetro 1017, 107, pista 0, molhada, pouso autorizado. Pouso autorizado, 1-0, na pressão 1-0-9-4, quadra 3-8, chame controle agora, frequência 1-2-0, decimal 8, 0, 120, decimal 8. 2-0, decimal 8, muito bom dia. No 040, direita, via taxi, eco, 21, decimal 9. Estado checo 3 pouso, pista 1-0 molhada, na vertical sem chuva, 1-0 vento variável 29, altitude 07, já que tem pouso autorizado. 27, tem baixar travado, gol 962. Somente mantenha tráfego sequenciado a 7 mil a cada do primeiro traste. Ok. Salvador, gol 1 número 62, sinal pista 10. Gente, gol 1 número 62, continua a aproximação, tráfego ainda não está, até o mapa vista? Afirmativo. Gente, continua a aproximação, número 2 para o curso, 737 companhia, tocou a pista no momento, aguarde pista livre. Pista molhada, precipitação passada, vento calmo, altímetro no 07, aguarde autorização para o curso. No 017, aguardar a atualização. Bom, 10, o número é 2.